tempo pedido por Kleber, enquanto ele tenta orientar o time, Galileu resolve dar os seus pitacos. Pô, a água tá quente. Não dá nem vontade de tomar. Prefiro morrer de sede. Gente, vamos lá. Todo mundo aqui que eu quero falar da próxima estratégia. É o set decisivo. Kleber, a gente tem que se refrescar um pouco. Não, olha aqui. A hora é de... Kleber, onde é que tem gelo? Gelo? Como assim gelo, professor? Gelo. Gelo. A gente precisa de gelo para colocar nessa água. Senão as meninas não vão conseguir se refrescar. Bocão! Fala, meu bom. Seguinte... Corre ali na cantina e traz um saco com gelo. É pra já. Kleber, deixa as meninas se refrescarem primeiro. Elas estão cansadas. É o seguinte, me deixa explicar melhor. Quando ingerimos a água a 18 graus Celsius, por exemplo, ela ingressa dentro do nosso esôfago, que está a uma temperatura mais elevada, algo acima de 36 graus Celsius. O calor começa a ser transferido do interior do corpo para a água, que entrou a 18 graus Celsius. Pois calor é energia térmica em trânsito. Professor, mas eu preciso dar as instruções agora. Um minutinho só, Kleber. E essa transferência de parte da energia do corpo para a água acontece até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Isto é, até que a água fique novamente à temperatura do corpo. E assim... vem aquela sensação agradável de sentir refrescando por dentro, enquanto existe a transferência de calor. Com essa água quente, elas não iam se refrescar nunca e ainda iam ficar cada vez mais cansadas. Mas, cuidado, não se deve tomar água muito gelada, isto é, com a temperatura muito baixa, pois senão pode ocorrer um choque térmico e isso não é nada bom para a saúde. Gelinho, gelinho pra todo mundo. Ah, agora sim. Isso sim que é água. Então, tudo bem? Todas refrescadas, a estratégia é a seguinte. Ah, não, já? Meninas, seguinte, a estratégia é... garra! Joguem com toda a garra que vocês tiverem. É a única coisa que eu posso dizer agora. Liberem a adenosina trifosfato, o ADN, para que não falte energia ao corpo. A termodinâmica agradece. Gostaram dessa? 1, 2, 3, Joule! Poxa, professor, com essa história de gelo pra cá, água quente pra lá, não consegui falar nada. É, às vezes é o melhor que a gente pode fazer. Não falar nada, mas aproveitar para pensar, refletir, aprender, Kleber. Pô, professor, acho que aquela aguinha foi milagrosa, hein? Transferência de calor, simples. O que a gente fez foi equilibrar a temperatura das meninas, sem mistério. Digamos que melhoramos o estado termodinâmico das garotas. O cara é professor e técnico, olha só que maravilha. Estamos pensando em te contratar pro próximo ano, professor. O que o senhor acha? E quem é que vai dar as aulas de física? Eu! Ora, quem mais? Kleber, sua paixão pela física todo mundo conhece e respeita. E o seu sonho de ser um físico nuclear não se parece nada com brincadeira. Ainda que a gente perceba que você se diverte com a vida, mas também sabe levá-la a sério. É válido não só viver, mas saber viver. Como nos ensina aquela canção? E quer saber? Tenho pensado mesmo em te convidar para me ajudar, ser monitor da disciplina de física para o primeiro ano. O que é que você acha da ideia? Ah, tô gostando da ideia. Podia fazer umas provas bem fáceis pra galera. Opa, já me agradei. Fala aí, professor Kleber. Meus caros, a física está em tudo. Deixa eu explicar pra vocês. Por exemplo, quando um corpo recebe energia térmica, suas partículas ganham energia. E no caso de um gás, por exemplo, aumentam suas velocidades estatisticamente. Esse fato pode ser medido externamente através de um termômetro, evidenciando um aumento da temperatura do gás. Simples, não é? Joule! E aí, pai? Gostou do vídeo da vitória? Pô, emocionante. Parabéns. Viu sua filhona arrasando na cortada? Fiz o ponto da vitória. Fantástico, Mari. Não vejo a hora de estar aí com vocês. Não aguento mais esse frio. O termômetro tá marcando quanto? 36 Fahrenheit. Ah, o senhor quer dizer uns 2 graus Celsius? Nossa, tá fiada, hein? É por aí, Mariana. Agora me responde rápido. Se aqui tá fazendo 30 graus Celsius, qual é a temperatura que tá fazendo em Fahrenheit? Peraí, deixa eu fazer a conta. Tem que ser rápido, lembra? Tem que multiplicar por 1.8 e somar 32. Ih, pai, não entra nessa. A Mariana tá meio obcecada com isso. Fica toda hora falando da temperatura em Celsius e transformando pra Fahrenheit. Acho que é saudade. Engraçadinho. Deve ser mesmo. Tô voltando, gente. Depois de amanhã eu tô aí. Mas a resposta é 86 graus Fahrenheit. É, Mariana. Olha só porque eu me dou bem na física. Puxei pro pai. Se não fosse eu estar feliz porque o Jauli ganhou, você ia ver uma coisa, seu engraçadinho. Opa, nada de aumentar a temperatura por aí, crianças. Cadê a Juliana? Juliana, cadê você? Produção. Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.